vendo a maldade do branco. Tá vendo o chicote que estrala. Tá vendo o batuque do banto e o canto que vem da senzala. Um povo que já sofreu tanto e ainda assim não se abala. Portanto eu já te garanto, amigo, não tem opressão que lhe cala. A reza e a fé no seu santo, o jeito que a gente fala, de fora até causa espanto. No entanto seguimos que nem mestre sala. Eu caio, mas eu me levanto. A arte é a prova de bala, é parte do nosso encanto. Não tem um país que se iguala, não. Nem tudo que é do Brasil é daqui do Brasil, nega. Mas tudo que é do Brasil não se pode o Brasil negar. Nem tudo que é do Brasil é daqui do Brasil, nega. Mas tudo que é do Brasil não se pode o Brasil negar. E o samba que é da Bahia não veio de lá, de lá. E antes de ter português já tinha Guarani aqui. E esse Brasil que a gente hoje chama de lá, de lá, nem é assim que se chama. Antes era Pindorama Tupi. Nem é assim que se chama. Esse batuque que a gente rebola vem lá de Angola, de Congo, Cabinda e Cambondo. Preto quilombola, bole feito mola e se embala na ginga do jongo. Não tem gingadura, swinga, cintura é nosso coringa, é mandinga pura. Seu santo é forte que nem pinga pura e cura o que nem a seringa cura. Não posso negar, eu sou brasileiro. Eu sou o tambor do terreiro, mas também sou o grito de dor que ecoou pelo cativeiro. Eu não posso negar meu roteiro, não. Será que um dia a gente vai pagar por todo o pecado do nosso passado? Que não se pode apagar jamais. E desde o cultivo de cana que o preto ainda vai em cana, mas a mão tirana e toda desgraça vai virar fumaça na raça da raça africana. Não se pode negar o passado hostil, mas podemos mudar o presente. Vamos Brasil, quebra o quadril, mas quebra de vez a corrente. Vai! Nem tudo que é do Brasil é daqui do Brasil, nega. Mas tudo que é do Brasil não se pode o Brasil, nega. Nem tudo que é do Brasil é daqui do Brasil, nega. Mas tudo que é do Brasil não se pode o Brasil, nega. Nem tudo que é do Brasil é daqui do Brasil, nega. Mas tudo que é do Brasil não se pode o Brasil, nega. Nem tudo que é do Brasil é daqui do Brasil, nega. Mas tudo que é do Brasil não se pode o Brasil, nega. Nega. Nega. Preciso saber de onde a gente veio, pra saber pra onde é que vai, pra saber como é que tá. Mãe lusitana e africana, meio a meio, mas também bebi no seio da madre Tupinambá. Filho bastardo sem direito a orfanato, vi o capitão do mato matar mulato na marra. Estupefato com tanto assassinato, a favela é só o retrato de um mal que não desgarra. E o candidato no mandato faz contrato, praticando estelionato numa audácia tão bizarra. Mais uma vez é o povo que paga o pato, lava a mão e lava jato, e o país vira uma farra. Um triste fato, quem dera fosse boato, porém esse é o relato que a realidade narra. E a nossa gente aprende com o desacato, dá um jeito, faz um gato e arranja uma gambiarra. Ou eu combato esse mal de imediato, ou também como no prato dessa mesma algazarra. Pra ser sensato, eu sou brasileiro nato e não vou deixar barato essa mão que nos amarra. Hey, hey.